Chegou Dário, Dário Cursinho. Nilson, tem um negócio bom para você. O que é? Trocar esse carro velho. Esse carro velho, pô, muito grande, gasta muito e tal. E eu tenho um carro aqui que é a primeira. Aero Iris. É um carro duas cores, azul escuro e azul claro em cima da porta. Bonito que era danado. Legal, rapaz. Ah, não, abaixei o carro, eu estou pronto para ele. Não, você abastece esse aqui. Esse é outro carro, pai. O carro tem muito mais disposição, mais freio melhor, direção, tudo. Tá bom. É o seguinte, leva o carro. Deixa o outro comigo. Quando chegar, está certo. É, tá bom. Subi no carro. Ah, tem cozinha, dá bem e tá, tal. Quando chegou na estrada, buraco batendo buraco, o motorista dianteiro não tinha dor, fazia pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Aí ficava balançando. Ele tipo dando um carro balançando, subindo assim. Eu disse, eita, cara. Quando chegou de volta, eu digo, não, rapaz, eu negociei o teu carro. Eu passei adiante e tava, eu arrumou outro. Eu passei um dois ou três meses com esse aí, ele arrumou outro. Também era o Iri. Era o Grenar? Hein? Era o Grenar? O vinho? Ou era o vinho? Era Grenar? O que é um bom carro grande, motorzão, dois carburadores. Um para um lado e para o outro. Era, a gente trabalhava com três, tudo com três. Meu Deus, estou arrumando. Aí era disposto, já estava mais ou menos e tal. Quem não conhece também, tudo acha bom. Porque eu tinha visto. Esse carro me deu todo o trabalho. Primeiro, não tinha pneu que chegasse. O carro era muito pesado, não tinha força. E daqui a pouco o Chico quase que não chegava. Não chega mais não. Eu apertava o pé e o carro. Aí o carro desse com 95 cavalos, lá fora. Lá não. Quando era o Luiz, era o Luiz. Foi carro, foi pegando um carro, outro, até para o mar.